Verônica pediu, a gente vai atender. Com muito respeito, Laje vem pra lhe dizer. O bonde é respeitado pelos filezinhos. Vai, vai, furacão, solta a montagem do anjinho. Paracambi, Paracambi, Paracambi, Paracambi.